Cruz, pousada a zona rotativa no Pátio Militar, autorizado e reporta no hotel. Oscar, mantendo no meu pé no corredor Axé, reporte para o Paraná. Conta lá. Siga, Serra, vou na prova rotatória, mantendo no 1500 pés. Reporte rotatória. Campinas, nível 340 da escola da 10 com primeira curva. À direita, na saída da Euleida Monte. Preciso 10 primeira aerovia, posto base conforme mostra. 5132 no telefone, ele controle 119 de Flores. Volta lá, rotatória, volta, força aérea 2101, desce para 2000 pés, QNH. 101, autorizado, já foi da pista 10, reporta avisada. PDLS Força Aérea 2101, reportarei sobre o dado. Torre 1-1-8, decimal 0, 9-5. Torre 18-3, confia. 1-8-9-5, confere, 2-1-0-1. 2-4-5, ok. Aguarde. Qual é o cruzamento do limite lá pessoal, tudo bem, ele mais lá na 5 mil da sua Rogério. Quebec Kilo mantenha o setor oeste da ilha nessa proa livre sem salto. O Romeu Oscar. Confirme o estimado de pouso, o Kilo Romeu Oscar. Próximo ao corredor Interlagos, no corredor Interlagos, é, reporte rotatória, Juliette Hotel Romeu. Vai reportar rotatória, Romeu. Brasília Fox 2590, descente 3000 feet, climate 1015. Prossiga, prossiga, aqui no Romeu Oscar. Presença livre, Kilo Romeu Oscar. Controle. Eu cheguei a 2714. Estamos sempre Recife, frequência 128.8, alterna 126.0. Mais uma 1360, Serra Luz Bósica, para o seu conhecimento. Torno 184, cruza o 160, chama Recife na frequência 125.45, alterna 126.85. 2545.285, boa tarde. Como é que está o nosso padrão? Libera na Quebec e agora na Quebec para o ingresso no 7 e o setor abate com fundo. Confirmo, libera lá na Quebec e aguarda lá. Já. Fechamos o traçado número 2, só puxando a rotatória. Oi, Salvador, muito bom dia. Para lá para fazer a rotatória. Gente, para cada tarde, Juliette Hotel Romeu, continua a aproximação número 2, que é levar no 095. 7, a número 1 para lá. Confirmo, vamos também. A aeronave número 1 já está na curva final? Curva final, já está na curva final. Mano, mando um jogo. Livre decolagem, pista no zero. Vento, 100 graus, 9 nas. Zero, meia, dois. Meia mil, eu tô falando de fora. Fora meia mil, consultório, cruzado a linha e manter a cabeceira no azul, ponto a decolagem. Ah, 3 mil, já é que eu vou passar pra lá. Total de 9 para 9 agora para o Muito obrigado, Rafael. 5-3-1. Fox, correção, você 5-1, liga para a esquerda, né, Quebec. Eu vou 98, deixa para 4 mil pés, que é legal, nós vamos assim. Para 4 mil, para 3, 4, 3. Terra Gustiós, fechando torre, 198, deixa uma 9. Para o Juliette Hotel, Romeu, autorizado o pouso, pista no 7, vento, 1 no 00 graus, 009. Obrigado, Romeu. Decolado aos 5 homens, já não controlou nenhum, no 9 de 8. 19, 8. 590, clear 2006, clear ILS X-ray, off runway 10, report status. Dia da El para o 360. Da El 360, possibilidade de voar, quanto fora? Faz programação. Instituto voo e Leda. Leda. A Chanel 6140, chame 35.45, alterna 126, decima 8. Entendeu? 3545-2005 Recife, 140. Chanel 633, mais uma ponte zero. Da PUCA para o 310. Saída PUCA 310, né, meu? Agulcio Oscar, avistado Luz e Pedro, pistão no 7, vento 100 graus, 109. Vamos 739, na sala 54, livra à direita, chama a sala, 9201. 201, livrava 73. VFR-2590, contact the tower at frequency 118.995. Autorizada a decolagem no 0, vento no 00 graus e no 09. Continua todos, check line do game. Continua todos, check line do transponder? Pronto, código, 094. Passageiros autorizados 370, decolada 190 com a primeira curva à direita, na curva à esquerda na saída 1, transição frutífera. Passageiro 19, a primeira hidrovia, após conforme rota prevista no plano de grupo. Transponder 5140, controle 199 no small width. Salvador Fortaleza, decola pista 10, por rua esquerda, bomba Frutti 370, Peugeot 19. 5140, transponder 198, com 094. Só uma observação, querida. Quando a senhora fala aí no fundo, eu escuto muito barulho. Aí fica um pouco complicado de a gente copiar aqui corretamente, viu, galera? Semana para posicionamento, a posição aqui é número 8. Sim. 1739, subir Alfa Juliette até o 04. Alfa Juliette, portão 4, 1739. Aí está agora do meio, está autorizado. Está precisando de pista, está autorizado na data. Toma de bola, mas amanhã eu vou a 395. Está mais informação Juliette, posição 62. 395, informação Juliette, Campinas. Para autorização de tráfego, São Paulo. Autorização 1 em São Paulo, 360, é o nível autorizado. Decolada 1-0, com a primeira curva direita na saída. Nael Leda Mótima. Processo 1-0, primeira aerovia, após curvar e conforme rota. Transponde 5-1-3-3, controle 1-1-9 de São Paulo. O 395, autorizado com 1-3-0, decolada 10, com curva direita, saída da ELS, da gestão Leda. Após, tem mais uma interseção, já está passando confirmação aí. A rota, Peugeot 10, por base, a Peugeot 16. 5-1-3-3, outro responder, 19-1, ao controle, 1-3-5. 19-8, ao controle, após, por base, a Peugeot 16, conforme agora. Compreendido, 19-8 ao controle e a saída do gol na 395. Peugeot 1-0, por base, a Peugeot 1-6, conforme rota. A saída da El, Leda, Mótima. Da El, Leda, Mótima, a Peugeot 1-0, por base, 16, a Peugeot 1-6, 19-8, gol na 395. 395, eu tenho a minha correta no Instagram, eu volto para o próximo, se tiver que falar com você. É pra falar. O Saara 6000, cruzando 160, chama Centro Recife, frequência 125.45, alterna 126.85. Galeão 340, escola da 10, curva direita, da El, Leda, Tirumim. 5143, transponder, 1965, controle. Estudo de retroplano autorizado, tá? 3191. 3191-1998-53. 198. Você confirmar suas instalações? 3198. Obrigado. 3191. 3191, proteja minhas correntas. Então, se eu tiver isso, eu não tenho problema. Logo, reportarei. Obrigado. 3191 já está. Bom dia. sua identificação, deixa para o nível 050 PNH 10 15 após sua bola interceptar a chegada Mário. 050 após sua bola interceptar. Tava a contagem. Aquela tá que jogou uma programação. Obrigado, bom dia. 5197, cruza 1100 HL. 5197, contato com a na decolagem, cruza para o 340, saída da L. 340 HL. Uma 395, 156 a bordo, 3 horas e 20, altera na campina. Taxi é via Pátio 1 no Índia, ponto de espera chamado em 18, solo 5, altímetro 1015, fondo. Índia, 895, Pátio Espera da 10, uma 395. Para o táxi, voo 094, temos 177 a bordo, 330, autonomia, altera no recife. Vai ser via parte 1 no Índia, ponto de espera 1198 do solo 5, altímetro 1015. Seguirá com o número 2 à sua frente, o bairro da companhia. Sente com o número 2, segue o bairro da companhia. Parte 1 no Índia, ponto de espera da 10, 8, 0, 9. Bom, 864, cancelada de restrições em etapa e deixa para 2000 pés. NH1 0114, livre ali a sexuída, pistão 0, responsabilizada. Ok, cancelada de restrições em etapa, deixa para 2000 pés, autorizado de IMS. lançamento. Autorizado o TAP do 1162. Atenção, voa direto e tapa. Estamos estabilizados lá na final. Gol não, né? Gol não, né? Obrigado. Confia. Sinação autorizado 390, da Saldão 90, com primeira curva à esquerda na saída curta, transição de parte. Eu sou 1-0, primeira aerovia, pode conforme a outra. Eu sou o Anjo Rio, transforma em 5-1-4-6, controle nenhum, no 9-1-8. Preparo 370. Como, 370, relevando 4. Operador 1-0, aerovia permissão 5146, controle 19-8, da 93-9593. Papai uniforme Charlie Alfa, é a saída, transmissão do carro. Boca, 11-5, da 9593. 9593, se eu tiver mais claro, essa é a porta próxima do chão aqui, pela minha frente. Alfa Juliette até o 05. Confirma como recebe o tá copiando Clarina 3. Então, entendeu? Segue Alfa Juliette, Gate 5. Por favor.

da linha decolar 10095 na frente. Então, Victor Fox, Fox, decolado às 3 horas, chama controle em 9.8. Fala, Victor, controle, Fox, Fox, que trabalho. Thiago Chaves, já percebeu mesmo? Salvador Papatango, Victor Fox Fox, decolou na 50. Fox Fox, contém os 50 usuários do litoral 510, ajuste em Salvador 104. Confine, litoral 510, Fox Fox. Sim, pai, confirmando. Fala do PR, Fox Fox, é litoral. Visual, no 162. No 162, na torre, no 8895. 8895, boa. Alexandre 593, decolada as 3, aí chama o controle em 119, décima 8. 119, décima 8, tá 993. Salvador, 9593, cruzando 1.200. 9593, contato radar, motor nível 390, sai da boca. Para 390, boca, velho, voar. Jamo? Velho, Jamo. Jamo, tá, 9593. 391, chama o Teatro Recife, frequência 125, décima 1. Papá Romeu Lima, bom dia pra você. Cacete de Arraia de pra Salvador, onde com a borda vai manter 510, acionado 0163. Gente, prossegue em condições visuais, agora estou em 1895 para entrar no circuito. 1895, grato, Papá Romeu Lima. Romeu Lima, continua a aproximação 17, reporta final 3 no Lima, vai falar Lima, confirmação de pátio. É o pátio da mata, senhor. Silente na bata. Vai chamar 3 milhas fora, o jogo Papá Romeu Lima. Eu não vou